Hoje, o tema da nossa palestra é onde está o tesouro nosso de cada um, ali estará nosso coração, né? E dizendo onde está nosso tesouro, né, quer dizer onde estão as nossas atenções, os nossos sentimentos, as nossas ideias, nossos objetivos, nossos ideais principais, né? Porque o tesouro é o significado do quê, né? A fonte do ouro, né? Da riqueza, do valor em si, né? Então, Jesus utilizou dessa parábola, dizendo assim, ó, aquilo que realmente é ouro para ti, aquilo que realmente é excelente, é bom, ali vai estar teu coração. E assim funciona dentro da nossa caminhada de encarnados, quando também desencarnamos e passamos para o lado de lá. E aí vamos realmente nos conhecer, ou vamos conhecer aonde está nosso tesouro. Para falar nisso, eu queria mostrar para vocês dois textos, né? Que a gente observasse o tipo de sentimento, o tipo de linguagem, o tipo de expressão que esses dois seres que escreveram esses textos têm, para a gente perceber aonde realmente está o tesouro deles, né? E aí a gente vai perceber o que a gente escreve, já que nós estamos falando em texto, o que a gente escreve, o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente consegue ter de sensibilidade, aonde está o nosso tesouro. Olhem só isso. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados, venho lhes dizer que elevem sua resignação no nível de suas provas, que chorem porque a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Obreiros, traçai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre ao vosso corpo, mas vossas almas estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do repouso tiver soado, quando a trama dos vossos dias escapar de vossas mãos, e quando vossos olhos se fecharem à luz, sentirei surgir e germinar em vós minha preciosa semente. Nada será perdido no reino do nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo de vós todo será talvez o mais resplandecente. Deu para perceber já de quem é a linguagem, né? Está no livro Evangelho Segundo o Espiritismo, né? E assim, continua, né? E depois no final diz assim, eu estou convosco e meu apostolado vos ensina, bebei da fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para vos lançar um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, ou seja, maleáveis, né? E que vos quer que vós mesmos trabalheis vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices, né, os construtores da vossa imortalidade. Alguém que fala um texto assim, né, que olha o mundo em que nós vivemos, mas projeta todas as nossas coisas lá para cima, né? Olha, se vocês sofrem aqui, se vocês choram aqui, né, trabalhai, recomeçai no dia seguinte. Eu estou aqui para ajudar, né? Vocês que estão aí, às vezes, se sentindo os últimos, quem sabe lá, logo em seguidinha, serão os primeiros, aqueles que têm mais luz, aqueles que resplandecem mais. Ou seja, fazendo um trabalho todo de esperança, de fé, de ânimo, né? Como esse outro texto aqui, né? Que é mais simples, porque este ser é um pouco inferior, maneira de dizer, né, do outro, mas que se dirige a Deus dessa maneira, ó. Meu Deus, se alguém de nós, né, pudesse sentir e ser verdadeiro com um texto desses, né, ajuda-me a dizer a palavra da verdade na cara dos fortes e a não mentir para obter o aplauso dos débeis. Olha só. Né? Dizer, ter coragem de dizer a verdade na casa dos fortes, né? Porque às vezes precisa isso, mas não ficar mentindo só para receber aplauso dos débeis, ou seja, os débeis são aqueles que, né, do mundo dia a dia que nós vivemos. Se me das dinheiro, não tomes a minha felicidade. Se me das forças, não tires o meu raciocínio. Se me das êxito, não me tires a humildade. E se me das humildade, não tires a minha dignidade. Ajude-me a conhecer a outra face da realidade. E não me deixes acusar os meus adversários, apontando-os de traidores só porque não partilham do meu critério. Ensina-me a amar os outros como me amo a mim mesmo e a julgar-me como faço com os outros. Não me deixes embriagar com o êxito quando o consigo, nem a desesperar se fracasso. Sobretudo, faz-me sempre recordar que o fracasso é a prova que antecede o êxito. Ensina-me que a tolerância é o mais alto grau da força e que o desejo de vingança é a primeira manifestação da debilidade. Olhem só isso. A tolerância é o mais alto grau da força e o desejo da vingança é a primeira manifestação da nossa inferioridade, da nossa debilidade. Para nós, né, às vezes, que falamos tanto, né, eu não gosto daquela pessoa, eu odeio, não sei o quê, é a primeira manifestação da nossa pequenez. E ele estava exatamente dizendo isso. Né? E quanto à tolerância, qual é o conceito da sociedade que a gente tem? Né? Eu não levo para casa desaforo. Tolerância zero. É exatamente o contrário. Se me despojas do dinheiro, deixa-me a esperança. E se me despojas do êxito, deixa-me a força de vontade para poder vencer o fracasso. Se me despojas do dom da saúde, deixa-me a graça da fé. Se causo dano a alguém, dá-me a força da desculpa. E se alguém me causa dano, dá-me a força do perdão e da clemência. Meu Deus, se me esquecer de ti, tu não te esqueças de mim. Sabe de quem é o texto? Mahatma Gandhi. Um líder de toda a Índia, né, que libertou toda a Índia pela força da paz, não violência. Foi esse o seu trabalho. E o outro é Jesus, que não precisa a gente dar maiores referências. Né? Quer dizer, quem tem esse pensamento e essa vida, vive, vivencia isso, porque a gente sabe que os seus exemplos foram isso, aonde está o tesouro deles? Será que eles vão ter algum problema quando eles desencarnam? De ficar com o vizinho, com o filho, com não sei quem. Você diz assim, não tem problema nenhum, já estou indo e já continuando a trabalhar de novo por todo esse povo que está precisando. Não parece lógico o raciocínio? Agora nós, que às vezes nos limitamos a, bom, esse é meu filho, daí eu tenho que cuidar. Se eu tiver que roubar o outro para ficar com meu filho, eu roubo. Será que é um conceito correto? Mas filho de quem? Esse que eu digo que é meu filho, não é filho de Deus como o outro? Claro que naturalmente a maior responsabilidade da educação e de prever alimentação, escola, educação e principalmente a educação espiritual é do pai, da mãe, desse que é meu filho no caso, né? Mas isso não significa que eu posso tirar injustamente dos outros para prever aquele que eu digo que é meu, que não é meu. Então, ou, às vezes, nós avançamos um pouco, né? Este é meu parente, este é meu vizinho, mas esta é a minha sociedade. Nós pensamos nisso? Então, os nossos tesouros estão sempre cada vez mais restritos, mais próximos a nós. Entendo que é difícil a gente vivenciar, talvez impossível nesse momento, uma vida como Mahatma Gandhi, né, como Jesus tem ensinado. Mas será que não devemos cada vez nos projetar mais nestas inspirações para irmos galgando mais espaço nos nossos conceitos? E então sim poderemos dizer que o nosso tesouro, ele está na amplitude das coisas divinas, que são a projeção a Deus, o amar a Deus sobre todas as coisas, que é o canal principal, como a gente bem sabe, né, através dos 10 mandamentos que vieram lá 4, 5 mil anos atrás. Não é verdade? Então, vamos nos inspirar um pouco, sabe, nos projetar um pouco para essas coisas bem mais distantes, para que a gente realmente possa, né, fazer com que esse tesouro nosso não fique limitado e restrito àquelas coisas tão mundanas e tão próximas a nós, que parece ser a única coisa que existe, né, ou as coisas da matéria, e sim nos projetar para essas coisas mais amplas, que acredito seja essa a principal missão, e aí a felicidade e todas aquelas coisas lá se ampliam proporcionalmente pela nossa mudança de conceito, né? Falo sempre que se nós não tivéssemos, por exemplo, uma visão de futuro, uma visão da vida eterna, que a morte não existe, etc, etc, como nós podemos viver tranquilos numa sociedade tão violenta e com tantas doenças, acidentes, mortes, perseguições, etc, etc? Na verdade, só aquela visão do futuro e da justiça, né, e, consequentemente, a segurança divina que nos permite e nos faz com que a gente possa viver mais tranquilo e trabalhar com a nossa vida da maneira mais flexível, mais tranquila, mais maleável, né, com segurança. Acho que é por aí que nós vamos encontrar a felicidade maior. Continuar. Thank you.